10. Yeah. 9. Andreas. 8. 2014. 9. Filha 6. Da puta. 5. Tamo de volta. 4. 3. 2. 1. 0. Oh, não. Carrega as marcas do corpo que provam que sou sobrevivente das várias batalhas que enfrento na vida. Sou um exímio combatente. Faz bom uso das artes que aprendi com meu destino. Sempre mato com estilo, coloco pra fora o seu intestino. Se abre, não resiste aos golpes contra sua pessoa. Seus membros estão separados, espalhados, a luta foi boa. Pena que você não pode dizer o mesmo, pois já está morto. Os urubus se aproximam pra comer os pedaços do seu corpo. Eu tente ou você tentar me aniquilar por um instante, mas apenas defendo com perfeição os seus ataques iniciantes. Malditos amadores que gostam de torturar inocentes, só que a farra acabou agora porque o maldito está presente. Os punhos da Estrela do Norte fazem pedaço a sua corda. Que terão seu sangue derramado e amargarão mais uma derrota. Tenho sede de justiça e não paro enquanto eu ver aquele homem que promove a morte de quem não pode se defender. Motherfucker. Yo. Não tenho pressa, minha técnica agora vai ser aprimorada. Gente pra matar é o que não falta nesse lugar onde chove navalha. Eu preciso tomar cuidado mesmo sendo o melhor de todos. Se for pego de surpresa, isso pode me causar transtorno. Eu confesso que gosto quando a batalha é sangrenta. Quando o inimigo está no chão, a minha vontade só aumenta. Pra finalizar o desgraçado, deixar a cabeça do outro lado, separado do resto do corpo, a sua perna, o seu braço. É assim que deixa minha marca, quando eu passo todo mundo lembra. Entre pra dentro das suas casas pra não ver a cenourenta. Pra não ver os pedaços do estômago voando e caindo no chão, pois quem vive pela maldade sempre terá prazer na maldição. Se transforma em ação quando bato de frente com esses canalhas que acham que um pedaço de ferro vai proteger contra minha raiva. Pelo contrário, é isso que vai te matar quando meu soco afundar o maxilar e você engasgar. Impossible, that's impossible.